Ora, bem-vindos aqui à segunda emissão do mês de agosto do Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, aquele programa que todas as semanas vos traz uma banda aqui para falarmos. E isto já faz outros 5 anos. E normalmente, quando nos despedimos, guardamos sempre a hipótese de a porta aberta para voltar a falar com os autores. Ainda que, em alguns casos, sejam bandas que estejam a terminar, mas seguramente pessoas estão ligadas à música, voltam a aparecer e bem. Recordo-me de quando lançamos o Very Best Of e falávamos aqui com os porquinhos da Hilda, Miguel Castro, deixámos naturalmente a porta aberta e andámos atentos ao que ele andava a fazer. E tão atentos de que estávamos com uma ansiedade de esperar que os Elétricos, o álbum dos Elétricos, estivesse para venda, o que já está, desde o início de julho, e o que nos proporciona uma nova conversa com Miguel Castro para falar deste seu novo projeto, de que anda aí na boca do povo, tanto mais que fazem que alusão a muitas das músicas que fazem parte do nosso imaginário coletivo, enquanto portugueses. Antes de mais, bem-vindo aqui uma vez mais à Boa Nova, Miguel. Olá, obrigado pelo convite. Miguel, dizíamos, nós estávamos aqui atentos e pelo menos há um ano já vamos falar dos Elétricos, até que cá está o álbum pronto para venda, não é? E já nos escaparates. Criou uma expectativa, tendo em conta este projeto, que é um projeto diferente daquilo que vinha fazendo até com os porquinhos da Hilda, digamos assim? Expectativas há sempre, cada vez que se lança um disco novo, não é? Apesar de que os Elétricos serem uma banda que não muito diferente em estilo e em sonoridade dos porquinhos da Hilda, que já estão extintos há vários anos e que tiveram 11 anos de atividade. Com os Elétricos nós já vínhamos vindo fazendo alguns concertos em algumas salas, já tínhamos alguma rodagem. Foi-se desenvolvendo um estilo, foram-se escrevendo canções originais, foram-se recolhendo clássicos, sobretudo das décadas de 40 e de 50 e alguns das décadas de 30. Foi-se, limando pormenores na estética musical do grupo, até que quando achámos que já tínhamos material suficiente e decisões artísticas tomadas, decidimos ir para estúdio e preparar o nosso primeiro disco, que foi editado há coisa de um mês, não? Sem saudades na lembrança, disse adeus à terrinha mais ao lar. Boa sorte, mas com esperança e fé em Deus, parto a rir e a cantar. Despedi-me das ovelhas, do meu cão, das casas velhas, do lugar onde nasci. Não me importo vir à toa, que o meu sonho é ver Lisboa, mais o mar que eu nunca vi. Adeus, ó terra, adeus linda serra da neve a brilhar. Adeus, aldeia que eu levo na ideia, não mais cá voltar. Adeus, ó terra, adeus linda serra da neve a brilhar. Adeus, aldeia que eu levo na ideia, não mais cá voltar. Diz a sina das pessoas, sempre ouvi, vem do nome que elas têm. Coisas más ou coisas boas vêm daí, e comigo calha bem. Eu no monte era papoila, tinha o nome de moçoila, que no campo anda a lidar. E a graça também dizia, como sou também Maria, tinha de ir para o pé do mar. Adeus, ó terra, adeus linda serra da neve a brilhar. Adeus, aldeia que eu levo na ideia, não mais cá voltar. Adeus, ó terra, adeus linda serra da neve a brilhar. Adeus, aldeia que eu levo na ideia, não mais cá voltar. Canção da Papoila foi o tema que de algum modo surgiu primeiro para, enfim, para picar, não é? Para lembrar as pessoas do que aí vinha. Entenderam que era aquele tema que mais parece despertaria o interesse pelos elétricos? Boa pergunta. Eu pessoalmente eu nunca tomo decisões na escolha dos singles, porque eu tenho sempre as escolhas erradas. Passo a dar um exemplo. Na altura dos Pequinhos de Hilda, mais concretamente, em 1996, eu era aquele que dizia "O Canguru Nunca". Essa canção Nunca, que é a nossa pior canção do disco, é a canção mais desinteressante de todo o álbum. E, curiosamente, foi aquela que deu a revelar ao grande público os Pequinhos de Hilda. Portanto, eu nisto aqui dos elétricos eu não meti em nada, deixei toda a gente, quer na editora, quer na agência, quer os outros elementos do grupo, darem opiniões, e foi sobretudo da parte da Sony Music que houve, digamos, uma escolha para a canção da Papoila. Portanto, eu aí não tomei qualquer papel decisivo na escolha desse tema. Penso que é o tema mais antigo que nós temos. Salvo erro, a canção da Papoila foi lançada em 1936, uhum, ou qualquer coisa assim do género. É também um tema lendário, um tema bem emblemático, um tema que lembra a Mirita Casimiro, uhum, e um tema que ao longo do tempo foi tendo outras recriações. Os elétricos tiveram uma abordagem bastante interessante em relação a esse tema, misturam por um lado um tango, por outro lado o country and western, fazem uma fusão desses dois estilos e penso que isso talvez tenha levado a equipa de promoção da Sony Music a escolher esse tema como o primeiro cartão de visita do disco. De que, aliás, tem um excelente videoclipe, vamos usar o termo correto, um teledisco, não é? Um teledisco, mal parece usar a cara, eu aqui um tema anglo-saxónico. Então temos um magnífico teledisco que de algum modo está a recriar quase que um baile, não é? Sim, é voltar ao espírito da coletividade, não é? Da associação recreativa. Acho que isso é bem português e foi um circuito artístico para muitos cantores e muitos estilos de música e acho que é um circuito que todos nós temos que assumir e que nos orgulhar e, porque não, em termos de estética artística, criar uma banda que tenha a ver com isso, não é? Amor, agulha tão meiga e tão fina, vem dar nos teus lábios de açúcar e lei. Tidal, não me apanhas, sou esperta e ladina e mais lhe torcida que as de ter a chave. Boa Nova, um mundo de emoções. Chega, chega, chega, chega, minha agulha. Afasta, afasta, afasta, afasta, meu guidão. Brejeira, não sejas trafulha. Oh, bela, vem cozer o avental do amor. Ai, chega, chega, chega, chega, minha agulha. Afasta, afasta, afasta, afasta, afasta, meu guidão. Brejeira, não sejas trafulha, oh não. Essa mais bela, fresca agulha em Portugal. Agora está na altura de apresentar as pessoas que precisamente aparecem nesse videoclipe, perdão, uma vez mais, num teledisco, que o acompanham no palco. Sim, e que são as pessoas que estão nestes elétricos. No contrabaixo, o mítico Nuno Faria, que já vinha dos Afonsinhos do Condado, exato, entre outras bandas. A Maria Júlio Silva na voz, o André Lentilhas no banjo e o Luís Gaspar na bateria. Portanto, é este o coletivo dos elétricos. Esta ideia dos elétricos, não só, aliás, ao que julgo saber, já vinha de Elétricos 28, não é? Ao princípio, a banda éramos só três, era eu, Nuno Faria e a Maria João. Ainda chegámos a fazer um ou dois concertos só com três músicos a trio e chamávamos Elétrico 28. Depois tivemos que mudar de nome. Descobrimos Chave, uma banda com esse nome, e passou a ser Os Elétricos. E até porque passámos a quinteto e fazia mais sentido, não é? Vocês fazem alusão que era aos Elétricos, imagine, até pela imagem que aparece aqui, os Elétricos, enfim, o elétrico, o meio de transporte, né? E a eletrificação assim, da música. Assim, trocadilho na prática. É Elétricos no sentido de serem músicos e pessoas com bastante adrenalina em palco e como se estivessem agarrados à corrente. Os Elétricos, porque nos anos 40 e 50, quando começam a aparecer os primeiros grupos musicais que usavam instrumentos elétricos, nomeadamente as primeiras guitarras elétricas, as pessoas referiam-se a esses agrupamentos como um conjunto elétrico, que para a altura era assim uma grande inovação, um grande passo em direção à modernidade. Portanto, aqueles artistas já apareciam com guitarras e amplificadores, as pessoas chamavam-lhes, são uns que são elétricos, têm um conjunto elétrico, portanto aquilo era algo quase ficção científica na época para as pessoas, e os elétricos também por causa do símbolo daquelas décadas e da Lisboa antiga, portanto é uma combinação desses vários significados. A tarde a chorar. Já pensei não sair, mas onde é que eu hei de ir com este calor? O que é que eu hei de fazer para não ter de te ver com o teu novo amor? Ver-te-ei com certeza, mas eu peço à tristeza um pouco de controle. A tarde a chorar. Curiosamente, há dias, através dos tornados, também reconhecíamos, vamos dizer, este estilo musical. E aqui há quem goste de tentar encaixar a vossa música. Vocês, na própria press release, dão-nos a entender aqui o que é difícil, que é tentar encaixar-vos com o estilo musical. Porque vocês vão buscar, ao longo deste álbum, desde o ska, ou a valsa, ou há pouco falou no tango também, ou o swing. Enfim, é intuitivo a maneira como vocês o fazem. Sim. No caso, por exemplo, dos Tornados, que é uma banda bem engraçada, uhum. Eu pessoalmente gosto deles. É um grupo que, apesar de revivalista, eles são mais direcionados. Estamos a apontar por uma linha rock and roll, rockabilly anos 60. E o resultado final deles, em termos de som, e eles são um bocado mais puristas, mais revivalistas, naqueles timbres, conseguir aqueles timbres mais antigos. No caso dos elétricos, os elétricos não se ficam só por aí. Há bocadinhos de rock and roll, há bocadinhos de rockabilly, mas também há fado, há tango, há elementos de punk. Se ouvirmos, por exemplo, a nossa versão da Agulha do Dalda, da Beatriz Costa, há ali uma valsa misturada com punk rock, há bocados de country music, até porque na banda existe uma guitarra dobro. Existe um banjo, há um conceito de músicas no mundo sem sair do formato pop, do formato de música popular. Aliás, isso é uma escola que eu já trazia um bocado, apesar de noutra estética, dos Porquinhos da Hilda. Na altura, quem assistisse a um concerto de Porquinhos da Hilda, para lá toda a irreferência e todo o sentido humor corrosivo que a banda tinha, as pessoas pessoas num concerto, porque em Estoril ouviam um pedacinho de heavy metal, ouviam música do Alentejo, ouviam folclore português, ouviam reggae, ouviam música africana, havia um bocado uma viagem musical. Nos elétricos, isso também, nós até brincamos com as coisas, dizemos que nós tocamos Yeia Tuga, tocamos Fado Billy, tocamos Punk Valsa, brincamos um bocado com os rótulos e com os conceitos. E a ideia é, na mesma canção de 3 minutos, as pessoas reviverem estilos que são conhecidos pelo mundo inteiro, mas sempre com uma alma portuguesa bastante presente. Eu costumo dizer que, em termos de espetáculos, elétricos são um meio termo entre a Broadway e o teatro de revista, que infelizmente desapareceu e o Parque Mayer está completamente enterrado. E é uma pena, porque há décadas e décadas de grandes espetáculos, grandes revistas e de grandes momentos musicais na história do Parque Mayer, que infelizmente desapareceu. E eu costumo dizer que os elétricos são precisamente, têm um pé na Broadway, outro pé no Parque Mayer. Torno-te a dizer pela vez 1100. Não quero homem sentado nem parado em pé. Se não abanas o coqueiro, vais ver como é azar. Já não quero casar se não aprendes a dançar este é. Dás um passo para a frente e 20 para trás. Porque é que tu não me aceleras, rapaz? E ai, se a guitarra eu salto para um outro colo, azar. Já não quero casar se não aprendes a dançar este é. Só tenho razões para ir. O mundo lá fora sabe-me sorrir. Traz o champanhe, vem agitar. Entrega-se algemas a quem me soltar. Alto lá, senhor padre, vou-lhe contar. Músicas dos anos 40 e anos 50, misturado depois também com que vossos originais, apela tanto a um revivalismo, ao mesmo tempo que temos aqui uma modernidade. E isto leva-me a perguntar, quais são os, entre aspas, consumidores da música dos elétricos? Bem, eu penso que é assim, nós temos uma herança de canções populares e um património musical popular tão vasto que, daquilo que me parece, nos concertos que nós temos feito ultimamente, nós vemos gente de todas as idades a cantar connosco. Portanto, quando os elétricos interpretam As Tranças Pretas, por exemplo, um clássico do Vicente da Câmara, eu vejo gente de 20, de 30, de 40 e de 70 e de 80 a cantar connosco. Ou quando recriamos o Óculos de Sol, o clássico da Natércia Barreto, o mesmo acontece. Quando tocamos os nossos originais, devido aos refrões apelativos e devido ao estilo também ser um bocado revivalista é agir ver as pessoas aderirem aos ritmos de rock and roll, ao ao... Ou seja, porque nós, apesar de sermos revivalistas, usamos, digamos, estéticas musicais que toda a gente identifica espontaneamente, acho que é um público bastante vasto. Uhum. Nós temos uma postura bastante portuguesa, até quando fizemos a recriação de um clássico de Elvis Presley, o Suspicious Minds, que é o único tema inglês no nosso disco, o tocámos à maneira do fado rua, do fado da Alfama, do fado da Madragoa, e fizemos toda a questão disso, de interpretar Elvis Presley à maneira do fado rua, porque é assim que orgulhosamente os portugueses cantam um tema de Elvis Presley, pelo menos na nossa concepção. E há um certo sentido de humor também, portanto... Eu acho que a banda poderá chegar a muita gente de todas as idades e devido à atitude um bocado simples e às vezes simplória que nós próprios temos em cima do palco, nós temos um espetáculo com uma comunicação muito direta com as pessoas, não há... Fazemos questões que não haja aquela parafernália de superprodução, ou seja, usamos os watts que necessitamos e as luzes que necessitamos mediante o recinto em que estamos, mas não gostamos de ter coisas gravadas a ser disparadas, de efeitos, de máquinas, de, ou seja, chegamos ao palco, subimos, ligamos os nossos instrumentos e aqui vai, tal e qual como se fazia nos anos 50 e nos anos 60. Eu penso que devido a essa atitude simples que temos em cima do palco, mas muito sincera, o público já percebeu que estamos lá mesmo por eles e queremos chegar a toda a gente, não é? A todas as idades. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious minds, and we can't build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know drops by to say hello, would I still see suspicion in your eyes? Here we go again. Here we go, baby. E o Aqui Vai, por via, por exemplo, do Ótimos Alive, não é? Sim. E não só, por vários concertos ao longo do país. E foi com todo gosto, fomos ao Ótimos Alive, porque quando fomos lá, havia amigos nossos que diziam: vocês são malucos, aquilo é um festival de rock alternativo, vocês vão se meter nisso e vão tocar num coreto, no sítio que tem pior som e no... Não, vamos lá, esteja quem estiver, vamos lá. E foi com todo o orgulho que fizemos parte do Ótimos Alive, tivemos todo o gosto em lá ir. E os Elétricos têm todo o gosto em tocar numa aldeia, sei lá, no meio da Serra da Estrela ou no meio do Alentejo, como num campo de futebol, iremos a todos os lados onde as pessoas nos queiram ouvir. Então aproveitamos essa sua deixa para lhe lançarmos aqui os três desafios. E vamos então por aí já. Imagino que vem aqui ao Oliveira do Hospital, aqui ao Parque de Mandanelho, e vai fazer um concerto. Sim. E que lhe dizem assim: Miguel, pode trazer convosco, para além dos Elétricos, duas bandas. Que duas bandas traria consigo hoje em dia, e que estamos a falar de bandas nacionais? Bandas portuguesas. Exatamente. Bem, teria que pensar em termos daquilo que eu gosto, gostos pessoais, que são muito variados, e em termos da banda que melhor se adaptaria aos Elétricos. Bem, eu devo dizer uma coisa: se o saudoso Tony de Matos fosse vivo, ele seria o primeiro artista que eu convidaria. Uhum. Porque todos os Elétricos têm uma admiração muito especial pelo Tony de Matos. Na vida, teu senhor, mas tu foste o grande amor da minha vida. Mas, por exemplo, adoraria convidar o José Cid. Muito bem. Acho que seria giro ter o José Cid com os Elétricos. Apesar de, por exemplo, eu ser um grande fã de Rádio Macau, não sei se iria convidar os Rádio Macau para tocar com os Elétricos, porque os estilos são bastante diferentes. Não sei como é que o público iria reagir. Por exemplo, mas, por exemplo, poderia convidar a Diolinda também, é uma banda que eu gosto muito, e até já uma vez fizemos um concerto com Diolinda. É, atuámos na primeira parte de Diolinda e o público adaptou-se muito bem às duas bandas. Para já estou a ver esses, os Zé Cid e os Diolinda, assim em termos de estilos e de abrangência. Além disso, os Zé Cid tem uma carreira tão vasta, que ele também começou nos anos 50, entendo bem, o rock and roll, o yeah, o swing, o foxtrot, esses estilos todos. Uhum. Até seria um prazer tê-lo connosco um dia destes, a colaborar connosco. Ou, por exemplo, outra banda que eu convidaria de certeza, até porque este último álbum dele está bastante giro, seria um GNR. Onde o mercado impera faz sempre longe demais. Muito cuidado aqui na voltas ao cais. E também porque o Rui Reininho participou num tema do disco dos Elétricos, uma canção nossa, A Boate do Estoril. Ele faz um dueto com o Maria João e resultou bastante bem. E seria certamente uma hipótese de o termos em palco connosco, não é? Para além do coro infantil de Santa Mardoeiras, também participou noutra canção, não é? Na cantiga da Lua Azul. Portanto, penso que os Diolinda, os Zé Cid, o GNR seriam três hipóteses que eu escolheria, não é? Muito bem. Vamos ao segundo desafio. Imagino que vem uma banda da cena internacional e que dizem assim: não prescindimos de que em Oliveira Hospital, quem fará a nossa primeira parte são os Elétricos. De quem gostaria muito de fazer uma primeira parte? Ah, sem dúvida, Rolling Stones. Rolling Stones. Porque eu sou um grande apreciador das canções deles, dos sons deles, como guitarrista. Um dos músicos que mais me influenciou foi o Keith Richards. E seria para mim um orgulho muito grande, não só pelas dimensões que a banda tem, pela toda a história, esse grupo é a autêntica história viva, mas porque eu gosto muito deles, isso não haveria. Ou então, quem sabe, eu sei que o Chuck Berry está quase com 90 anos e que ainda faz concertos. Seria também para os Elétricos um prazer enorme tocar ao lado do Chuck Berry. ou os Rolling Stones ou o Chuck Berry. Nisso eu sou fortemente revivalista. Agora temos aqui um terceiro que está prejudicado por aquilo que fizeram neste álbum, que é, o desafio é este, é perguntar-lhe assim, de que autor gostariam muito de fazer uma versão para incluir num álbum de tributo? Agora, vocês fizeram aqui vários, mas pois, vamos fazer mais esse desafio. Então, há um disco de tributo a um autor nacional, ou internacional, eventualmente, e que pedem aos Elétricos fazer uma versão. De quem gostariam de participar no álbum de tributo? E já agora, que tema escolheriam? Nacional e internacional? Sim, o desafio está mais amplo. Bem, nós gostamos de tanta gente, mas, por exemplo, adoraríamos homenagear o Max, o cantor madeirense. Uhum. É um artista que nós, se houvesse um álbum de tributo ao Max, era com todo gosto que nós participaríamos. Mas a vez eu vou adoraríamos participar num álbum tributo ao José Cid também. Uhum. É uma figura da música que nós admiramos muito. Basta um sorriso, um simples olhar. Já houve um álbum de tributo aos Chutes e Pontapés, uma banda que eu aprecio bastante. 20 anos de bandas. Pronto, exatamente, se houver mais algum álbum de tributo aos Chutes e Pontapés, nós teríamos todo gosto em participar também. Em termos internacionais, nós já homenageamos à nossa maneira o Elvis Presley. Uhum. Portanto, se houver algum álbum de tributo a Elvis Presley que queira ter a faixa que os Elétricos gravaram no seu primeiro álbum, a nossa versão de Mind, é com todo o gosto que participaremos, e sem dúvida num álbum internacional de tributo ao Chuck Berry, que é, digamos, um dos compositores que mais nos influenciou. Muito bem, então os desafios apresentados. Já sei dançar o foxtrot, já aprendi o sei dançar a ligali, já aprendi o let kiss. A moda agora é yeah yeah, mas eu prefiro twist twist. Já sei cantar poison ivy, já aprendi Peggy Sue. Adoro wake up little Susie, também a Mary Lou. Sábado à tarde vamos todos dançar no ginásio clube ao matiné. Sábado à noite alguém me quer convidar. Mas ninguém me leva à boate do Estoril. Mas ninguém me leva à boate do Estoril. Sábado à tarde vamos todos dançar no ginásio clube alma matiné. Sábado à noite alguém me quer convidar nos alunos. ninguém me leva à boate do Estoril. Mas ninguém me leva à boate do Estoril. Mas ninguém me leva à boate do Estoril. Mas ninguém me leva à boate do Estoril. Mas ninguém me leva à boate do Estoril. Há pouco adiantou-se a falar das parcerias que aqui têm, para além de várias... músicos que aqui aparecem, e temos essas aqui que se destacam: o Rogerinho, com a voz em boate de Estoril, e então o Coro Infantil Santa Maria de Oeiras, que todos nós conhecemos, mas desde a volta do Natal, aparece aqui na cantiga da Lua Azul, num excelente trabalho de que temos de dar os parabéns, quer a ambos. Obrigado. Como é que se proporciona trabalharem, quer com um conjunto infantil, quer ir buscar uma voz do Norte lá em cima, o nosso Rogerinho do GNR? Bem, para nossa surpresa, foi extremamente rápido e espontâneo, porque quando convidámos o Rui, aliás, que o convidou foi o Nuno Faria, o Rui Reininho pediu para ouvir algo sobre o grupo, ele mandou-lhe, o Nuno na altura mandou-lhe a maquete da Boate do Estoril, a canção em que ele canta. E passado um dia ou dois ele respondeu logo que sim. Portanto, ele tinha que vir a Lisboa, e quando ele veio a Lisboa deu um salto ao estúdio, jantou connosco e gravou a voz, e correu tudo bastante bem. Com o coro infantil, eles pediram para ouvir a canção, também passado um dia ou dois deram logo a resposta afirmativa, e nós fizemos deslocar parte do equipamento do estúdio à sala de ensaios do coro, captámos as crianças e pronto, foi tudo assim muito, muito rápido. Não houve grandes burocracias, foi uma coisa de um dia ou dois, foi assim tudo muito espontâneo. Dizem que a lua é azul quando está triste, mas ser azul é ser feliz. Todas as cores são a luz que existe. Não acredites em tudo que se diz. Ai, se eu puder explicar, é tão fácil gostar de tantas cores bonitas em nós, em todos nós. Será que posso ajudar? Também quero pintar o mundo em forma de coração. Dizem que é verde a inveja, mesmo que não se veja. E encarnada é a paixão. Paixão, paixão. De preto e branco, pinguim senhor, pôr do sol laranja. E violeta, bonita flor. Ai, se eu puder explicar, é tão fácil gostar de tantas cores bonitas em nós, em todos nós. Será que posso ajudar? Também quero pintar o mundo em forma de coração. Acredito. sem tudo o que se diz. Todas as cores são a luz. Não acredites em tudo o que se diz. Todas as cores são a luz. Não acredites em tudo o que se diz. Quando é que perceberam que este disco podia ser enriquecido com estas participações? Isso deveu-se a duas situações. A primeira, em relação ao coro infantil, quando nós estávamos a ensaiar a cantiga da Lua Azul, sempre achámos que ficava giro ter crianças a cantar devido à natureza da canção e devido à própria letra da canção. Só que, chamemos-lhe a fórmula de ter crianças a cantar, já tinha sido usada por outro grupo, aliás, pelos próprios GNR e pelos Ritual Tejo. Então achámos, ok, tudo bem, queremos ter vozes de crianças aqui, mas queremos um coro assumido de crianças, um coro que já tenha práticas de ensaio e de atuações. E como a agência que representa os elétricos, a Espanta Espíritos, que faz o booking dos elétricos, já tinha tido um grupo que tinha colaborado com o Coro de Santa Mar do Eiras, eu lembrei-me, o coro infantil ao qual nós temos um acesso mais rápido é ali a Santa Mar do Eiras. Vamos entrar em contacto com eles, mostrar-lhes o trabalho e ver o que é que eles acham. E pronto, passado um dia ou dois, tínhamos a resposta afirmativa deles, os miúdos gostaram muito da canção e decidimos gravar com eles. Em relação ao Rui Reininho, os elétricos, quando estavam nos ensaios para o disco, sempre tiveram esta ideia, e se nós convidássemos um cantor já conhecido aí da praça, tenha a ver com o espírito da banda, e quem é que nós convidaríamos? E toda a gente lançava sugestões, uns gostavam mais, outros gostavam menos. Falámos, obviamente, do Tony de Matos, que era impossível, porque já não se encontra entre nós. Essa teria sido a primeira grande escolha dos elétricos. A outra escolha entre os vivos, em que toda a gente foi consensual, foi quando se falou no nome do Rui Reininho. Porque toda a gente achou que o Rui Reininho, além de lendário, ele é suficientemente revivalista, mas ao mesmo tempo moderno e alternativo. Não tivemos que bater mais portas, porque o Reininho aceitou logo, e ainda bem, em boa altura. Penso em ti no fim. Estás para lá da ponte. Daqui a pouco a noite acende o céu e as luzes no horizonte. Se uma fada madrinha aqui me escutar, se este desejo se realizar, se um pombo correio te der um recado, será que tu canção pede o teu tom. Não há palavras corretas para as dizer. O destino recita o que é para ser. Uma estrela a luzir, outra cadente. Tenho as mãos frias. Disco, como disse há pouco, que vem muito bem embrulhado. Quando digo bem embrulhado, é, em termos estéticos, está muito apelativo, que tem um design gráfico da Golpe de Estado. Explique-me que este, como é que pensaram o facto de fazer este embrulho, que todo ele leva-nos para a sonoridade da música, ou seja, está em consonância. Modéstia à parte, está bem bonita a embalagem do disco. Esse mérito é exatamente a Golpe de Estado, a empresa liderada pelo designer António Faria, que fez um ótimo trabalho nesse aspecto. Ele percebeu logo a essência do disco, as sonoridades elétricas, e reverteu isso para a estética artística também. O próprio Amarelo. Passa-se por duas razões. Nós gostamos que os nossos discos, e estamos a falar deste nosso primeiro, sejam especiais, ou seja, quem adquire o nosso disco, quem tem acesso à nossa obra, tenha acesso não só a um conjunto de gravações, mas também a algo de especial, a algo que não pode sempre ser encontrado à deriva e ser feito um download imediato na net. Portanto, foi por duas razões. Para já, por nós gostarmos de esteticamente ter uma boa apresentação e que a nossa obra tivesse uma boa embalagem e tivesse tudo a ver com as canções e com o som que as pessoas ouvem nos elétricos. Por outro lado, que as pessoas percebessem que, ao ter acesso à obra original do grupo, estão a ter acesso a tudo, não só àquilo que muitos fazem download na net, e estarmos a combater a pirataria, porque precisamente estamos a dar às pessoas algo que faz parte do artigo original, e essa embalagem é também original nesses dois sentidos. Não é só porque acompanha o artigo original, mas porque tem um aspecto também em si original e revivalista, e quero que as pessoas percebam, quando estão a adquirir a obra do grupo, estão a adquirir um todo, e que essa embalagem, se puder ser também ela própria uma pequena obra de arte e bastante apelativa do ponto de vista artístico, é mais um incentivo para as pessoas conhecerem a obra dos elétricos. A criação das músicas tem, na maior parte dos casos, o seu dedo. Isto é um trabalho que foi pensado já para os elétricos, ou foi, de algum modo, surgindo e foi guardando? Não, os elétricos foram uma ideia que eu tive em dezembro de 2009 e em janeiro, fevereiro de 2010 fomos trabalhando a trio com o Nuno Faria e com a Maria João esse conceito. Ora bem, quando nós entramos para o estúdio nós já sabíamos o que queríamos, mas até termos a banda suficientemente rodada e as ideias bem claras acerca da produção do disco, foram precisos muitos ensaios e vários espetáculos feitos, não é? Portanto, foi uma coisa que parte de um conceito pensado, mas depois muitos aspectos que foram trabalhados ensaio e testados ao vivo, em espetáculos em pequenos circuitos, mas que foram necessários para nós percebermos o que é que funcionava, o que é que não funcionava e que para que destino é que queríamos ir, não é? Em termos de produção. Como era linda com seu ar namoradeiro, até lhe chamavam menina das tranças pretas. O chiado caminhava o dia inteiro, apregoando raminhos de violetas. O chiado caminhava o dia inteiro, apregoando raminhos de violetas. E as raparigas da alta roda que passavam ficavam tristes a pensar no seu cabelo. Quando ela olhava com vergonha disfarçavam, e pouco a pouco todas deixaram crescê-lo. Quando ela olhava com vergonha disfarçavam, e pouco a pouco todas deixaram crescê-lo. Falávamos da maneira como se chega às pessoas e recordávamos aqui o teledisco, que infelizmente, como sabemos, na televisão pública e não só, todos os dois canais de abertos, o espaço para a música é muito pouco. Não é uma pena que um trabalho como aquele que está ali naquele teledisco, se não for, entre aspas, youtubado, praticamente não chega às pessoas? É. Confesso que é. Por outro lado, o facto de haver uma YouTube nos dias de hoje e uma net também é uma ajuda, não é? É outro instrumento, é outra ferramenta com a qual as pessoas podem chegar aos trabalhos dos grupos. Mas, acerca disso, eu devo acrescentar o seguinte: em princípios de setembro estará pronto um especial para a televisão com 5 canções gravadas, uma das quais é aquela que as pessoas conhecem do teledisco, a canção da Papoela. Uhum. Esse especial para TV vai ser apresentado aos vários canais de televisão, à RTP, à SIC e à TVI, também outros canais. Não sei qual vai ser a reação ou a frequência com que esse especial de 5 canções irá ser difundido, mas espero que haja oportunidade, que os canais de televisão gostem, e porque aquilo está bastante giro, já estamos em fase de montagem e pode ser que isso tenha alguma difusão notória e que as pessoas assim tenham mais acesso à música que os elétricos fazem e à postura que os elétricos têm em concerto. E esperemos que não seja às 2 da manhã. Pois, infelizmente já não estamos mal habituados. Isso ainda há pouco tempo nos disseram, olha, vimos uma entrevista vossa, né? Ah, sim, onde? Olha, foi no canal tal, era 1 e tal da manhã. Eu, pois, portanto, toda a gente a dormir. mas pronto, muitas vezes eles escolhem a cultura para assim, uns horários pouco, pronto, com menos audiência, mas... Como eu costumo dizer, antes assim do que não pois aparecer. Exatamente. É o chamado mal menor. O que é que ficou na gaveta reservado para um segundo disco, que há pouco já alvitrou essa possibilidade, ou o que está na gaveta é para esquecer? Não, o que está na gaveta para um segundo disco são algumas coisas que nós tocamos já agora no nosso espetáculo, que ainda não estão gravadas, não é? Como eu disse, a nossa versão do Fado 31, da Procissão, do João Vilaré, do Só Nós Dois, do Tony de Matos, alguns originais, sonoridades novas também, dado eu desde já há vários meses andar a estudar o ukulele e já estar a experimentar usar o ukulele em algumas canções do grupo. Provavelmente a participação de uma secção de metais também nas próximas gravações dos Elétricos, mas pronto, até lá muita água irá passar debaixo do ponto, de certeza, não é? Há experiências que vão ser feitas. Pronto, ainda não posso adiantar muito porque ainda nem sequer começámos a preparar o segundo disco. Exatamente. Mas lá para o princípio do próximo ano teremos que começar a pensar nisso. E este está aqui ainda para ser descoberto pelas pessoas. Ah, exato, só tem um mês, há que puxar ainda muito para este disco, não é? Cá estaremos a fazer a nossa quota parte de responsabilidade para a divulgação. Eu muito agradeço ao teu trabalho, Pedro, e sempre incansável a divulgar tudo quanto é música moderna portuguesa e também a todo o apoio que a Rádio Boa Nova tem dado. Desde já que eu agradeço muito a vossa amizade e o vosso apoio. Nós queremos agradecer não só a vossa disponibilidade, sua pessoal, como também da Espanta Espíritos, que efetivamente têm colaborado para que nós consigamos chegar a este desidrato de mostrar às pessoas, acima de tudo, mostrar a música que vem sendo feita. Muito obrigado, Miguel. Eu agradeço. E já marcamos encontros para mais vezes, porque vamos falar mais vezes seguramente. Claro que sim, um abraço. O meu coração não é perigo, não. Ele é sincero. Se eu não te disser coisas de mulher, tu és quem eu quero. Desespera, tristonho, alimenta o sonho. Na verdade, sorri. É certo e sabido. Ai, anda um cupido a voar por aqui. Ai, anda um cupido a voar por aqui. Ai, anda um cupido a voar, a voar. Já desconfiava que algo pousava na minha varanda. Não é pardal, é mais sorrateiro. Andorinha não canta. Dentilhão também não dá música assim. Quando passaste por mim, lindo como o rio se vê da rua. Alegrim, o porquê não sei, mas gosto de ti. Ai, anda um cupido a voar, a voar. Por aqui, por ali, onde tiver de ser. O livro do amor ainda está por escrever. A página mais bela pode ser nossa então. Beijar-me por São João. O meu coração não é perigo, não. Ele é sincero. Se eu não te disser coisas de mulher, tu és quem eu quero. Desespera, tristonho, alimenta o sonho. Por aqui, ai, anda um cupido a voar por aqui, ai, anda um cupido.